Já me magoei com coisas que não entendo. Sempre deprimida e triste, como se não existisse. Procurei então seguir outro caminho, esquecer todos os problemas e entregar nas mãos de Deus. Então ficarei feliz. O que passou ficou pra trás. As pessoas são assim. Eu confio em Deus. Sozinha não estou jamais. Esqueço tudo que passou. Derrame no ser humano o amor nos corações. Ele não sabe o que faz, talvez ganância demais. Esquece até dos amigos, não sabe viver em paz. Eu sei a vida é difícil, cada um tem seu destino. Mas muitos se perdem nas curvas do caminho. Não deixe eu desandar, segure na minha mão. Com Deus e minha família ilumina a escuridão. Passou, ficou pra trás. As pessoas são assim. Eu confio em Deus. Sozinha não estou jamais. Esqueço tudo que passou. É hora de recomeçar. Acredito em Deus. Sozinha não estou jamais. O que passou, ficou pra trás. Só foi tempo perdido. Por muito tempo caminhei sobre rosas, espinhos. Mas eu ergui a cabeça e procurei por Jesus. Me mostre onde eu errei, jogue em mim sua luz. Qual direção seguir? Guia os meus passos, a minha vida em suas mãos. Perdoe os meus pecados, perdoe.